Disse Jesus: se permanecerem no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No ar, programa Verdades que Libertam. Yeah. Cristo vem me buscar e com Ele no lar eu a glória do céu hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa. Você irá ouvir agora a Palavra da Fé, ministrada pelo homem de Deus, Apóstolo Marques. Pois disse Deus, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Glória a Deus. Amém. Nós vamos meditar na Palavra de Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo em Malaquias, capítulo 2. Livro do profeta Malaquias, capítulo 2. Último livro do Velho Testamento. Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2. Amém? Quem mais? Só dá um sinal assim. O irmão vai até você. Ou você abre no índice, você vai ver o número da página e já vai na página correta. Malaquias, capítulo 2. Amém? Podemos começar, gente? Então, graças a Deus. Olha, eu gostaria que você desse atenção àquilo que Deus vai falar conosco. Amém? A palavra de Deus, ela é apta para nos ensinar, exortar, para nos corrigir. Mas a palavra de Deus nos leva a um crescimento. Digam glória a Deus. A palavra de Deus gera em cada um de nós crescimento. Isso é inevitável. Se você for uma pessoa crente em Jesus Cristo, uma pessoa que confia verdadeiramente no seu Deus, os seus olhos são abertos para que você veja a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Nós que somos filhos de Deus, nós estamos em vantagem. E essa vantagem que eu digo não é uma vantagem de colocar a outra pessoa de uma forma humilhante, desprezível, não. Em vantagem porque nós temos um guia. Nós temos o Espírito Santo de Deus que está ao nosso favor. E quando, porventura, a gente toma algum rumo em nossa vida contrário à vontade de Deus, o Espírito Santo, ele vem como uma mãe e nos coloca no caminho. Amém? Amém, gente? Estão conseguindo entender? E ele vai usar o quê? A palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele é a palavra de Deus. E aí você vai dizer, mas Jesus não é a palavra de Deus? Sim. Pai, Filho e Espírito Santo trabalham juntos. Eles nunca irão trabalhar separados. Obviamente que Jesus é a palavra, então o Espírito Santo é a palavra de Deus. O Velho Testamento, ele é composto, assim, de uma forma bem simples para te falar, ele é composto de duas leis. As leis cerimoniais e as leis morais. Repita assim comigo, leis cerimoniais, leis morais. Quando Jesus ele veio a este mundo, ele veio para cumprir a lei, não veio abolir a lei. Porque lá em Apocalipse diz que não cai um jota e nem um tio da lei sem que se cumpra. Uma vez que Jesus cumpriu toda a lei, então toda a lei caiu. Isso é óbvio. É questão de interpretação. Você não precisa nem de muita espiritualidade para entender isso. Basta você entender o que está dizendo ali, no sentido da língua portuguesa mesmo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: a lei que Jesus cumpriu foi as leis cerimoniais, e todas elas caíram. E nós não precisamos mais cumprir essas leis cerimoniais. Nelas está incluído dias de festa, luas novas, enfim, muitas coisas que nós não precisamos cumprir. Mas a lei moral, essa Jesus não veio para revogar, para abolir, nem para derrubar. Ela permanece até os dias de hoje. Por quê? Porque Deus é um Deus de caráter, desde a criação do mundo até hoje vai continuar sendo. Então, a lei moral, a forma que nós devemos nos conduzir, a forma que nós devemos nos comportar, a nossa conduta, ela é da mesma forma que era para Abraão, para Moisés, para nós também. Ou seja, Deus não mudou o seu caráter. Então nós precisamos fazer essa distinção. Quando você não compreende que existem essas duas leis, você então começa a ignorar o Velho Testamento. O que no Velho Testamento não se aplica à nossa vida são as leis cerimoniais. Amém, gente? Estou falando aqui, talvez você fale, apóstolo, mas é muito complicado isso. Bom, guarda, guarda isso. Conforme você vai crescendo, você vai adquirindo conhecimento, você vai fazer junção com isso, você vai entender futuramente com mais precisão. Amém, gente? Isso é um assunto longo que não dá para mim falar em 20 minutos. Mas então eu quero aqui, dentro da palavra de Deus, falar sobre a lei moral que se aplica a nós também hoje. Diga um amém. Olha para o teu vizinho e diga assim: irmão, receba o que Deus vai nos ensinar nessa noite. Diga assim: Deus nos ama quando traz a sua palavra. Bom, então, Malaquias capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: não temos nós todo o mesmo Pai? Uma pergunta, o que você acha? Não temos nós todos o mesmo Pai? Sim ou não? Obviamente você está falando de Deus, não de Pai biológico. Uma outra pergunta: não nos criou o mesmo Deus? Não foi o mesmo Deus que criou a mim, que criou você? Que criou todas as pessoas? E aí, diz assim a palavra de Deus: por que então seremos desleais um para com os outros? Profanos a aliança de nossos pais. Aqui falando de Abraão, de Isaac, de Jacó. E nós podemos então entender hoje, profano a aliança feita no sangue de Jesus, que é a aliança a qual nós estamos inseridos. Bom, então, a palavra de Deus está perguntando: não temos nós o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Então, por que seremos desleais uns para com os outros? Amém? O que a palavra de Deus está nos chamando aqui é para uma vida de compromisso com Deus, mas com o meu semelhante. Por quê? Porque o mesmo Deus que me criou, criou você. O mesmo Pai que me gerou, gerou você. Amém, gente? Referindo-se a Deus. Então, se nós fazemos parte de uma família espiritual, por que seremos desleais uns para com os outros? Você percebe que aqui está falando sobre conduta? Amém? Você percebe que aqui está falando sobre uma vida de caráter, uma vida honesta? Então, o que Deus aqui, ele nos leva a entender, é que eu tenho que honrar com os meus compromissos. Obviamente que existem situações que podem fugir do seu controle, mas situações que fogem do controle. Entendeu, gente? É uma exceção. Não estou falando de exceção, estou falando de regra. Porque algumas coisas fogem do controle. Talvez você trata com uma pessoa, mas acontece que você pega um trânsito, não dá para cumprir, ou acontece um imprevisto que você tem que se direcionar para outro lado, então você não conseguiu cumprir, mas é uma exceção. Amém, gente? O que Deus traz para nós aqui, eu estou pegando um ponto apenas, daqui a pouco nós vamos falar sobre várias coisas. O que Deus traz para nós aqui é que nós devemos ser leais. Leal é muito mais do que apenas fiel. Porque a fidelidade, muitas das vezes, uma pessoa é fiel porque tem um interesse naquela fidelidade. Então, um exemplo, ele é fiel ao patrão dele porque ele tem interesse em um cargo a mais. Então, ele é fiel. Entendeu, gente? Estão entendendo a fidelidade? Agora, o funcionário fiel e leal é diferente. Ele é leal porque ele fez um trato. Ele é leal não porque ele tem benefício, não porque ele pode sugar aquela pessoa, mas porque ele considera aquela pessoa assim como ele. Assim como ele não gostaria de ser colocado para trás, ele não faz isso com ninguém. Conseguiu entender a diferença de lealdade e de fidelidade? A pessoa que é fiel e não é leal é também perigoso, porque ele pode ser fiel a uma pessoa porque ele tem um interesse. Ah, eu vou ficar aqui com essa pessoa porque essa pessoa pode me beneficiar. Então ele é fiel, sabe? Ele adota os mesmos pensamentos, ele adota a mesma visão. E na primeira oportunidade que ele tem de sobreviver sem aquela outra pessoa, ele trai. Você entendeu, gente? Então, nós temos que ser leais também. Então a palavra de Deus está dizendo, por que que você vai ser desleal com a pessoa? Sendo que nós somos filhos do mesmo Pai, criados pelo mesmo Deus. Então, nós não podemos ser desleais. Amém, gente? É como? Só um exemplo. Vem cá, pastor Paulo. Só um exemplo, viu? Vou te colocar numa situação aqui meio complicada. Então, vamos dar um exemplo que o pastor Paulo, ele é fiel a mim. Né? Fiel, pastor da igreja, cumpre tudo que fala. Aí, de repente, o que acontece? Ele fala assim, não, deixa o apóstolo confiar em mim, a hora que ele me colocar numa posição assim, aí pronto, aí eu piso, aí eu faço o que eu quero, porque eu já cheguei na posição, entendeu? Eu já estou em destaque, aí o irmãozinho vai acreditar em mim, a irmãzinha vai acreditar em mim, o outro vai acreditar em mim, ele é apenas fiel porque tem um interesse. Mas o leal, além de fiel, ele é mais do que isso. Amém, gente? Ele está do lado, lutando por uma visão. E quando ele ocupa o posto mais alto, ele continua junto. Ele não despreza. Você entendeu, gente? Ele não trai. Obrigado, Paulo. É como aquele marido que na hora, né, que começa a vida, está lá naquela luta, né? Aí a esposa está do lado. A esposa rala junto. Sabe? Faz tudo o que tem que fazer para ver o sucesso do marido. O marido começa a vencer, arruma uma mais bonitinha. Está entendendo? Ele foi desleal. Ele não foi. Aí que está o problema. É porque a fidelidade, ela tem que estar acompanhada de lealdade. Amém, gente? O pessoal olha, não, não vou fazer isso. Amém, gente? Aquela pessoa ali, ela tem tudo muito melhor. Mas essa aqui tem coisas que eu jamais posso pagar. Você entendeu? Aquela ali, visualmente, é maravilhosa. Mas essa aqui, ela é bela. Diferente de lindo. Sabia que lindo é diferente de belo? Lindo é aqui fora. E belo é o interior. Está entendendo? Amém, gente? É óbvio, né? Que tem gente que fala assim, ah, eu amo as pessoas por dentro. Você já viu uma pessoa do avesso? Você já viu uma pessoa do avesso? Obviamente que não, né, irmão? Até porque você vai falar assim, ah, eu acho bonita as pessoas por dentro. Não, você não vai achar bonita, irmão. Você pode ter certeza. Porque só de você ver uma operação, você fala, meu Deus, que coisa horrível. É assim ou não é? Então, voltando aqui, a palavra de Deus está falando sobre caráter. E aí o que acontece, irmão? Quando o homem ou a mulher tem um desvio de caráter, ele não é leal. E o que deve fazer com essa pessoa? Matá-lo? Sacrificá-lo? Levar ele até Deus. Porque só Deus pode levar as pessoas a mudar o seu caráter. Amém? Obviamente que essa pessoa precisa querer. Ela precisa usar a palavra de Deus e moldar o seu caráter. Amém, gente? Ela precisa identificar na vida dela os erros que ela tem. Ela precisa olhar para o espelho eterno, porque aí quando ela olha para o espelho eterno, ela consegue se ver. Quem é esse espelho eterno? Jesus. Assim como toda manhã que você levanta, vai ao espelho, você consegue ver os seus defeitos. Não é verdade? Você olha e fala, puxa, preciso pentear o cabelo, lavar o rosto, Não é verdade? Ou senão, preciso cortar o cabelo, né? Eu, por exemplo, já começo a olhar assim, falando, meu Deus, já está espetando aqui, preciso cortar o cabelo. Está entendendo? Por que que você consegue ver isso? Porque você está diante do espelho. O espelho reflete os seus defeitos. Quando você faz da palavra de Deus, Jesus, o seu espelho, ele vai refletir as suas falhas. Agora, essas falhas não é para que você se condene. Não é para que você diga, ah, não vou para a igreja porque eu tenho esse defeito, tenho aquele. Não, pelo contrário. Nossa, eu preciso de Jesus. Eu preciso de Deus. Eu preciso falar com Deus, porque, olha, eu tenho tantos defeitos e só Deus para me ajudar. Amém, gente? Vocês estão entendendo, gente? E tem do outro lado também, né? Às vezes a mulher está lá, o marido lutando pela família, passa um tempo lutando pela família, aí aparece um outro que tem um pouquinho mais de condição financeira, ela abandona o marido. É leal? Lembrando que terça-feira a gente trata sobre família. Amém, gente? Agora, não só quando eu falo sobre família, porque todos os assuntos abordados de terça-feira é aplicado à família. Depende dos ouvintes fazer aplicação ou não aplicação. Amém, gente? Conseguiram entender, sim ou não? Porque às vezes a pessoa entende que mensagem de família é só quando coloca marido e mulher, quando coloca o ato sexual, não. É quando coloca todos os assuntos, envolve a família. Envolve ou não envolve? Então, nós temos que ser leais. Amém? Diga assim, lealdade. Lealdade. Diga bem forte, lealdade. Lealdade. Tem que fazer parte da minha vida. Versículo 11. Judá tem sido desleal. Abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém. Judá profanou a santidade do Senhor, a qual ele ama, e se casou com a filha de deuses estranhos. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isso. O que vela e o que responde e o que oferece dons ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazes isto, cobres o altar do Senhor de lágrima, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a sua oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Amém? Percebe o que está dizendo aqui? Quer dizer, a pessoa, ela pratica uma conduta que desagrada a Deus. Aqui, propriamente, está falando sobre pessoas desleais, que fazem acordo com pessoas que não são de Deus. Quando eu digo que não é de Deus, eu não estou falando católico. Entendeu? Sabe? Eu não estou falando apenas o católico, eu não estou falando apenas o espírita, eu não estou falando apenas o budista, mas pessoas que se dizem evangélicos e não são. São mascarados. Porque a pessoa sempre que está na igreja, ela pensa, ah, tá, eu não posso fazer acordo com um católico. Irmão, posso dizer uma coisa para você? Está sim, de católico, que é muito mais honesto que evangélico. É mentira ou é verdade? Desculpe se vocês não gostam, mas eu não estou aqui para defender uma bandeira, eu estou aqui para defender a palavra. Amém, gente? Então, mas é verdade, irmão. Aqui está dizendo que muitas vezes você faz acordo com um profano. E a tendência do crente é imaginar o quê? É o espírita, é o budista, não é assim? Nunca é com ele, ou com o grupo dele. Mas às vezes o profano está convivendo com você, irmão. Está entendendo? Não estou falando que é o seu marido nem sua esposa, viu? Mas às vezes também pode ser. Estão compreendendo a palavra de Deus? Então aqui está dizendo o seguinte, que nós não temos, irmão, que deixar as coisas de Deus e aderir as coisas dos deuses estranhos. Amém? O que é um deus estranho? Logo a pessoa já logo imagina que é o quê? A imagem que está lá na igreja. Mas quantas imagens estranhas estão no seu coração? Quantas imagens estranhas estão dentro de você? Você faz uma imagem de uma pessoa, chega até a dobrar o joelho diante dela. Idolatra. Não é verdade? Às vezes é um cantor, às vezes é um jogador, às vezes é um artista, não sei. Porque a gente tem mania de chamar de idólatra só aquele que dobra o joelho diante de uma madeira. Mas, irmão, quantas idolatrias, elas não são físicas, mas existem dentro das pessoas, não é verdade? É ou não é verdade, gente? Vocês estão compreendendo a palavra? São idólatras. Tem gente que idolatra a si próprio. Não é verdade? Ele acha que ele é um Deus. Ele não é humilde. Ele diz que é de Deus, mas não ama o irmão. Irmão, como que eu posso dizer que eu sou de Deus? E eu vejo meu irmão numa situação, digo assim, bem feito. Está na igreja e não aprende. Bem feito, irmão. Qual deveria ser a posição do cristão? Misericórdia. Oh, meu Deus, que essa pessoa possa ser tocada pela palavra. Não é assim o papel do cristianismo? Sabe, o cristianismo tem crescido, mas tem perdido alguns valores, porque as pessoas têm feito questão de perder os valores, principalmente o amor. Amar de uma forma incondicional, com amor do tipo de Deus. Então aqui está dizendo que essas pessoas fazem acordos estranhos, vivem de forma estranha. Aí ele chega diante do Senhor, como diz aqui no versículo 13, ainda fazes isso, cobre o altar do Senhor de lágrimas, aí dobra o joelho e fica, ó Deus, eu sou teu filho, e chora na presença de Deus, e clama, e derrama lágrimas, Deus, o Senhor tem que me ouvir. É, por que que não vive de forma honesta? Por que que não vive como um cristão? Por que que não é leal? É desleal, faz tudo errado e depois vai chorar na presença de Deus. Alô? Vocês ainda me amam, gente? Aí diz aqui, cobre os altares do Senhor de lágrima, de choro, de gemido, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. Ou seja, Deus não está nem olhando para isso, irmão. Por que que Deus não está olhando? Porque Deus é mau? Não. Porque o pecado faz divisão entre Deus e o homem. Continuando. Perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez ele somente um? Ou seja, quando vocês se uniram, não se tornou apenas um? Em carne e espírito são dele. E por que somente um? Ele buscava uma descendência piedosa. Portanto, cuidai-vos de vós mesmo, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. Vamos parar por aqui. Então percebe que Deus ele trata sobre vários aspectos, inclusive a lealdade no relacionamento. Entendeu? Ser leal à esposa, leal ao esposo. Amém, gente? Sabe, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O pastor não está no lugar que você está, o irmão não está no lugar que você está, mas Deus está lá. Deus está lá. Então, o que Deus pede aqui, irmão, é que nós sejamos leais para com o companheiro, para com a companheira. Por quê? Porque quando você é desleal, as suas orações são impedidas. Eu estou com seu irmão, diga assim, está entendendo a palavra, irmão? Impedida. E muitas vezes você fala assim, puxa, mas eu não traio a minha esposa, eu não traio o meu esposo. Talvez você não traiu de forma física, mas trai, irmão, porque desrespeita, porque maltrata. Você está entendendo? Porque o que é traição? Você jurou, você fez um voto, seja diante do pastor ou diante do juiz, não importa. Ou ainda que não fez, né? Ah, mas é por isso que eu nem caso, que pelo menos eu posso meter o pé a hora que eu quiser. É, você já é um traidor, porque já não tem compromisso, quer dizer, você já tem intenção de brincar com a outra pessoa. Ah, não estou brincando, claro. Você concorda comigo, irmão? Não tô, há casos e casos, amém, gente? Tem pessoa que talvez não é casada no cartório, mas está há 20 anos, casal bonito, fiel, só falta formalizar. Não é verdade? Não é desses casos que eu estou falando. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Está claro? Então o que acontece? Veja só, às vezes a pessoa, ela pensa que traição é apenas ter uma outra pessoa. Mas não, irmão, o que você jurou, o que você votou, que você ia amar, que você ia respeitar, o que é respeito? Às vezes trata com 5, 6 pedras na mão, parece que não é nem o companheiro, que não é nem a companheira. Ah, mas essa pessoa... Irmão, cadê o fruto do Espírito? Você já imaginou se não tiver alguém dentro do lar que vai levar, fala, não, eu puxo a responsabilidade da fé para mim. Tem gente que não quer para ele. Ele quer jogar nas costas, ah, só eu faço, também não vou fazer mais nada. Irmão, que bom que é só você que faz. Sabe, quando você vê o erro dentro da sua casa, Deus está te chamando para ajudar a mudar isso aí. Entendeu? Quando você vê o erro nas pessoas, Deus está falando assim, ei, eu estou te mostrando, não é para você ficar fofocando não. E nem para você ir contar para o vizinho. Eu estou te mostrando para que você possa ajudar essa pessoa. Então, irmão, sabe, mas às vezes quando você enfrenta um problema dentro do seu lar, você vai contar para quem? A palavra de Deus diz o seguinte, comuniquei com os santos nas vossas necessidades. Mas na sua necessidade, você vai procurar a perturbada da vizinha. Ou perturbado do amigo do trabalho. O cidadão é encapetado, irmão. Trata a família como se fosse qualquer coisa e você vai lá falar com ele. Por que você não procura um homem de Deus? Por que você não procura uma mulher de Deus e fala, estou enfrentando esse problema. Não estou conseguindo resolver. Eu não tenho tido paciência dentro da minha casa. Eu não tenho conseguido amar a minha família. Mas, às vezes, o marido e a mulher parecem, né, o gato e o cachorro, não é verdade? Às vezes até o gato e o cachorro convivem melhor, na verdade, que eu tenho um gato lá em casa e um cachorro, eles estão tranquilos. Hã? Não é verdade? Comuniqueis com os santos nas vossas necessidades. Romanos 12, 13. Então, está em necessidade, procura um homem de Deus, uma mulher de Deus. Então, gente, nas suas necessidades, comunique com os santos. Procura um homem de Deus, uma mulher de Deus. Vai procurar aquela vizinha fofoqueira, não, irmão. Não vai resolver a sua vida. Está entendendo? Você vai lá conversar com aquela vizinha lá. Eu nem sei quem é a sua vizinha. Estou dando só um exemplo, amém, gente? De repente, a vizinha tem uma mulher de Deus. Amém? Estão entendendo, gente? A vizinha é força de expressão, porque de repente a tua vizinha tem uma mulher de Deus. É, mas você sabe que tem alguns vizinhos que o nome já diz, né? É um vizinho. Né? Que se fosse bom, era um visão, né? Era visão, mas não é visão, então é um vizinho. Mas brincadeira, só para você entender. Mas de repente você vai lá falar com aquela tua amiga, com aquela tua vizinha, e chega lá a falar, né, com aquela cara. Aí a vizinha logo pergunta, ih, o que aconteceu dessa vez? Ah, o Zé, né? De novo. Aí a vizinha diz, você é boba, larga dele. Você é tão bonita. Tantos homens aí. Fica lá se matando, lavando, passando, cozinhando e ainda é desprezada. Ah, se fosse eu ia meter o pé. Acontece isso ou não acontece, gente? Mas, irmão, será que família não tem valor? Será que a gente, como cristão, deve desistir tão fácil das coisas? Olha para o teu vizinho e diga assim, desistir é muito fácil. Diga assim, qualquer um opta pela desistência diante de uma dificuldade. E qual é a diferença de você que serve a Deus, irmão? Você tem que ir lá falar com Deus. Deus, o que o Senhor diz? Amém, gente? Temos que ser sensíveis à voz de Deus. Aí do outro lado tem o marido. Está com um problema, ele vai lá, está lá no emprego. Né? E aí ele vai logo no, naquele outro, tudo torto lá. Falei, rapaz, ó, minha mulher fica lá na minha orelha. Buzinando, né? Você entendeu? Aí logo aquele diz, ih, rapaz, você é bobo. A minha não buzina na minha orelha, se ela buzinar, eu meto o pé. Falam ou não falam, gente? Tem isso ou não tem? Aí o cabeça fraca fala, é verdade, né? Aí passa lá uma, né, uma usada pelo capeta, e fala, ah, aquela menina fica desprezando, olha ali que bonitinha. O carnal procura o quê? Carne. Entendeu, gente? Irmão, vamos ser espirituais. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Jesus diz, eu venci o mundo. Amém, gente? Olha para o teu lar, olha para a tua família, aqueles que estão casados, quem não está, não está. Amém, gente? Mas procura ter a visão, para que quando casar, saber o que fazer. Eu sei que muitas vezes a irmã está pensando, né? Ou o irmão está pensando, puxa, mas só eu sou de Deus lá em casa. É você que tem a missão de salvar a sua família. É você que tem a missão de levar a palavra lá, irmão. ou irmã. É você que tem a missão de interceder pelo seu lar. Amém? Mas como eu sei que salvarei aquela pessoa? Não, Deus nem garantiu isso. Deus nunca deu essa garantia. Porque cada um é cada um. Eu quero Deus, estou aqui. Você quer Deus, está aqui. Mas quantas pessoas não querem Deus? Não é verdade? Tem gente que nem na hora da morte ele quer Deus. Eu já falei aqui que uma vez fui orar por um homem. Na época eu até contei na igreja. E não foi a primeira vez, mas sempre quando acontece isso, eu me decepciono. Parece que eu nunca vi isso. Mas é porque é triste o que eu vou dizer agora. Um homem em estado terminal lá, irmão, o médico diz, olha, não tem mais jeito. Fui falar de Jesus para ele, perguntei se ele queria receber Jesus na vida dele, ele falou, não, não quero não. Não vou mentir para você, pastor. Se Jesus me levantar aqui agora, eu vou encontrar meus amigos lá no bar. Então eu não quero Jesus. Está entendendo, gente? Você imagina que qualquer um que esteja bem com o bolso cheio pode dizer isso, mas quem está ali, irmão? Não tem jeito falar isso, é porque é ruim mesmo. Você concorda comigo? Porque qual, aí tá, por isso que não existe na Bíblia, quem não vem por amor, vem pela dor. Não tem esse versículo na Bíblia. Porque se viesse pela dor, esse povo sofre tanto, não vem? A Bíblia não podia dizer isso, não acontecer. Mas tanta gente fala que está na Bíblia, sim. Falam tanto que parece que está na Bíblia. É igual quando era antes de 2000. Tinha aquele ditado de Nostradamus, né? Que era de Nostradamus e as pessoas achavam que estava na Bíblia. Mil chegará e de 2000 não passará. Quem lembra disso aqui? Já passou faz tempo. Não é verdade? E as pessoas diziam que estava escrito na Bíblia. Está escrito? Que lugar? Procura, até hoje eu não achei. Então, irmão, trazendo aqui para nós para a gente encerrar. Vamos olhar para a palavra de Deus. Amém, gente? Vamos olhar para o que Deus está nos ensinando. Vamos ser leais. Vale a pena perder as coisas momentâneas para ficar com as coisas duradouras. Digam glória a Deus. É uma boa troca, irmão. Amém, gente? Às vezes tem coisas tão momentâneas que a gente fica ali e perde o melhor, que é a salvação. Perde o melhor, que é a eternidade com Deus. Diga assim para o seu irmão, não negocie a sua salvação. Amém? E aqui no versículo 16 ele está dizendo, eu detesto o divórcio, diz o Deus de Israel, aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmo e não sejais desleais. Amém? Deus não quer, obviamente, que Deus abra algumas exceções. E eu não vou explicar aqui agora, porque é um tema extenso quando fala sobre divórcio. Deus abre algumas exceções, três pelo menos muito conhecidas, mas eu não vou falar sobre isso hoje. Mas o que Deus diz é o seguinte, a minha intenção quando criei o homem é que um fosse leal para com o outro, ao ponto de não precisar chegar a uma destruição. Amém, gente? Deus criou o homem para que eles fossem leais. Diga assim, eu sou um homem e uma mulher de Deus. Quem é mulher, né? Diga, vamos dizer no sentido genérico. Diga assim, eu sou um homem de Deus. Diga assim, eu sou criado à imagem de Deus. Diga assim, portanto, essa palavra é para mim. Diga assim, eu devo ser leal. Amém, gente? Vamos olhar para nós. Vamos moldar o nosso caráter. Aquilo que você encontra de defeito em você. Não, Deus não te mostrou para você se condenar. Entendeu? Mas para que você dissesse, Espírito Santo, me ajuda. Eu tenho isso, isso, eu preciso mudar. Eu não tenho conseguido mudar. Deus vai te ajudar, irmão. Diga um glória a Deus. Deus vai te ajudar. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Eu quero que você venha falar com Deus. Você acabou de ouvir a Palavra da Fé, ministrada pelo apóstolo Marques. Maiores informações, acesse o nosso site www.somosdafé.com ou www.apostolomarques.com. Para adquirir outras mensagens ministradas pelo apóstolo Marques, entre em contato com a nossa central de atendimento através do nosso site www.somosdafé.com. promessas sendo liberadas sobre mim, sendo liberadas sobre mim. Hoje o meu milagre vai chegar. Eu vou crer, não vou duvidar. é um agente de milagres. Vocês são agentes de milagres. Agora fala para quem está do seu lado assim, ó. Nós somos agentes de milagres. Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Programa Verdades que Libertam volta amanhã, nesse mesmo horário.